porta, não posso mudar. O futuro desperdicei, jogando pro ar, depois de alcançar. Felicidade que almejei, só por relembrar e ter que lidar com o fato de que errei. Só resta lamentar. Vou ter que esquecer. Tem que esquecer das tardes de domingo que passei. Do seu sorriso, do seu rosto eu não me dediquei. Eu tinha melhor e era tudo. Joguei tudo fora, preferi o mundo. Droga. Agora o que sobrou pra mim foram lamentações. O homem sofre muito se não tem boas ações. A minha foi fazer você sofrer, é. Foi bom pra aprender. Não vai mais voltar, não posso mudar. O futuro desperdicei, jogando pro ar, depois de alcançar. Felicidade que almejei, só vou relembrar e ter que lidar com o fato de que errei. Só resta lamentar. Vou ter que esquecer. Esquecer o inesquecível é difícil, confesso, quero isso. É muita treta esquecer o seu compromisso. Preocupação em me agradar, bajular. Na madrugada ouvi você falar que eu sou sua vida. Dormindo bem colado, milhares de sensações. O cheiro do pecado fixava nos colchões. Eu lembro, não tem como esquecer. É, foi bom pra aprender. Não vai mais voltar, não posso mudar. O futuro desperdicei, jogando pro ar, depois de alcançar. Felicidade que almejei, só vou relembrar e ter que lidar com o fato de que errei. Só resta lamentar. Vou ter que esquecer. Ontem mesmo uma ideia troquei, ela disse eu tô bem. E disse como você está, tu firmão também. Por mais que o tempo tenha passado, me senti incomodado pelo fato dela dizer que tinha um novo namorado. Foi foda. Fiquei desnorteado, mesmo não tendo gostado. Fui homem pra dizer, me alegro por você. É, foi bom pra aprender. Não vai mais voltar, não posso mudar. O futuro desperdicei, jogando pro ar, depois de alcançar. Felicidade que almejei, só vou relembrar e ter que lidar com o fato de que errei. Só resta lamentar. Vou ter que esquecer. Ninguém é igual a ninguém. Você tenta seguir aquele velho dito popular que diz: ninguém é substituível. Ou aquele que diz: o amor se cura com outro. Mas será que isso é válido para um erro nosso? Será? É, não sei. Mas voltar, não posso mudar. O futuro desperdicei, jogando pro ar, depois de alcançar. Felicidade que almejei, só vou relembrar e ter que lidar com o fato de que errei. Só resta lamentar. Vou ter que esquecer. Não vai mais voltar, não posso mudar. O futuro desperdicei.